O escritor da história havia explicado três classes de evidências: a histórica, a interna e a experimental. Então ele contou como certa vez enviou um menino a um químico para comprar uns gramas de fósforo. O menino voltou com um pacotinho. Seria mesmo fósforo? O menino relatou que foi à drogaria e pediu fósforo. O químico foi às prateleiras, tirou uma substância de um frasco, colocou-a num pacotinho e lhe o deu. O menino o levou diretamente à casa. Esta foi então a evidência histórica de que no pacotinho havia fósforo. Ao abrir-se o pacotinho, notava-se que o conteúdo parecia ser fósforo e cheirava também a fósforo. Essa foi a evidência interna. Quando ateou fogo a substância, houve fortíssima combustão. Essa foi a evidência experimental. As defesas intelectuais da Bíblia têm seu lugar, mas, afinal de contas, o melhor argumento é o prático. A Bíblia tem produzido resultados práticos. Tem influenciado a civilização, transformado vidas, trazido luz, inspiração e conforto a milhões, e sua obra ainda continua. Capítulo 2. Deus. Vivemos num universo cuja imensidão pressupõe um Criador poderoso. Universo cuja beleza, desenho e ordem apontam um sábio legislador. Mas quem fez o Criador? Podemos recuar no tempo, indo da causa para o efeito. Mas não podemos continuar nesse processo de recuos sem reconhecer um ser sempiterno. Aquele ser eterno é Deus, o Eterno. A causa é a origem de todas as coisas boas que existem. E a existência de Deus. 1. Sua existência declarada. Em parte, algumas escrituras tratam de provar a existência de Deus mediante provas formais. Reconhece-se como fato auto-evidente e como crença natural do homem. As escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus como preliminar à fé. Declaram o fato de Deus e chamam o homem a aventurar-se na fé. O que se chega a Deus, creia que há Deus, é o ponto inicial na relação entre o homem e Deus. A Bíblia, em verdade, fala de homens que dizem em seus corações que não há Deus. Mas esses são tolos, isto é, os ímpios praticantes que expulsariam a Deus dos seus pensamentos porque já o expulsaram das suas vidas. Esses pertencem ao grande número de ateus praticantes, isto é, esses que procedem e falam como se não existisse Deus. Seu número ultrapassa muito o número de ateus teóricos, isto é, esses que pretendem aderir à crença intelectual que nega a existência de Deus. Note-se que a declaração não há Deus não implica dizer que Deus não exista, mas sim que Deus não se ocupa com negócios do mundo. Contando com a sua ausência, os homens corrompem-se e se comportam de maneira abominável. Salmo 14. Assim escreve o Dr. A.B. Davidson: a Bíblia não tenta demonstrar a existência de Deus, porque em todas as partes da Bíblia subentende-se a sua existência. Parece não haver nenhuma passagem no Antigo Testamento que represente os homens procurando conhecer a existência de Deus por meio da natureza ou pelos eventos da providência. Embora haja algumas passagens que impliquem que as ideias falsas sobre a natureza de Deus podem ser corrigidas pelo estudo da natureza e da vida. O Antigo Testamento cogita tão pouco da possibilidade de conhecer a Deus quanto cogita de provar a sua existência. Porque os homens argumentariam sobre o conhecimento de Deus quando já estavam persuadidos de que o conheciam, cônscios de estarem em comunhão com Ele, estando seus pensamentos cheios e iluminados por Ele, sabendo que seu Espírito neles movia e guiava-os em toda a sua história. A ideia de que o homem chega ao conhecimento ou à comunhão com Deus por meio de seus próprios esforços é totalmente estranha ao Antigo Testamento. Deus fala, ele aparece, o homem ouve e vê. Deus aproxima-se dos homens, estabelece um concerto ou relação especial com eles, e dá-lhes mandamentos. Eles o recebem quando ele se aproxima, aceitam a sua vontade e obedecem aos seus preceitos. Moisés e os profetas, em parte alguma, são representados como pensadores refletindo sobre o invisível, formando conclusões acerca dele, ou alcançando conceitos elevados da divindade. O invisível manifesta-se-lhes, e eles o conhecem. Quando um homem diz, eu conheço o presidente, ele não quer dizer, eu sei que o presidente existe, porque isso se subentende na sua declaração. Da mesma maneira, os escritores bíblicos nos dizem que conhecem a Deus e essas declarações significam a sua existência. 2. Sua existência provada. Se as escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que vamos nós fazer essa tentativa? Pelas seguintes razões. Primeiramente, para convencer os que genuinamente buscam a Deus, isto é, pessoas cuja fé tem sido ofuscada por alguma dificuldade, e que dizem, eu quero crer em Deus, mostra-me que seja razoável crer nele. Mas evidência nenhuma convencerá a pessoa que, por desejar continuar no pecado e no egoísmo, diz, desafio-te a provar que Deus existe. Afinal, a fé é questão moral e não intelectual. Se a pessoa não está disposta a aceitar, ela porá de lado todas e quaisquer evidências. Luke 6:31. Segundo, para fortalecer a fé daqueles que já creem. Eles estudam as provas, não para crer, mas sim porque já creem. Esta fé lhes é tão preciosa que aceitarão com alegria qualquer fato que a faça aumentar ou enriquecer. Finalmente, para poder enriquecer nosso conhecimento acerca da natureza de Deus. Que maior objeto de pensamento e estudo existe do que Ele? Onde acharemos evidências da existência de Deus? Na criação, na natureza humana e na história humana. Dessas três esferas deduzimos as cinco evidências da existência de Deus. 1. O universo deve ter uma primeira causa ou um criador. Argumento cosmológico, da palavra grega cosmos, que significa mundo. 2. O desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. Argumento teleológico, de teleos, que significa desígnio ou propósito. 3. A natureza do homem, com seus impulsos e aspirações, assinala a existência de um governador pessoal. Argumento antropológico, da palavra grega antropos, que significa homem. 4. A história humana dá evidências de uma providência que governa sobre tudo. Argumento histórico. 5. A crença universal. Argumento do consenso comum. A. O argumento da criação. A razão argumenta que o universo deve ter tido um princípio. Todo efeito deve ter uma causa suficiente. O universo, sendo efeito, por conseguinte deve ter uma causa. Consideremos a extensão do universo. Nas palavras de George W. Gray, o universo, como imaginamos, é um sistema de milhares e milhões de galáxias, cada uma delas se compõe de milhares e milhões de estrelas. Perto da circunferência de uma dessas galáxias, a Via Láctea, existe uma estrela de tamanho médio e temperatura moderada, já amarelada pela velhice, que é o nosso Sol. E imaginem que o Sol é milhões de vezes maior que a nossa pequena Terra. Prossegue o mesmo escritor, o Sol está girando numa órbita vertiginosa em direção à circunferência da Via Láctea a 19.300 metros por segundo, levando consigo a Terra e todos os planetas, e ao mesmo tempo todo o sistema solar está girando num gigantesco circuito à velocidade incrível de 321 km por segundo, enquanto a própria galáxia gira, qual colossal roda gigante estelar. Fotografando-se algumas seções dos céus, é possível fazer a contagem das estrelas. No observatório de Harvard College eu vi uma fotografia que inclui as imagens de mais de 200 vias lácteas, todas registradas numa chapa fotográfica de 35x42 cm. Calcula-se que o número de galáxias de que se compõe o universo é da ordem de 500 milhões de milhões. Consideremos nosso pequeno planeta e nele as várias formas de vida existentes, as quais revelam inteligência e desígnio divinos. Naturalmente surge a questão: como se originou tudo isso? A pergunta é natural, pois as nossas mentes são constituídas de tal forma que esperam que todo efeito tenha uma causa. Logo, concluímos que o universo deve ter tido uma primeira causa, ou um criador. No princípio, Deus gen. 1:1. De um modo singelo este argumento é exposto no seguinte incidente. Disse um jovem cético a uma idosa senhora: outrora eu cria em Deus, mas agora, desde que estudei filosofia e matemática, estou convencido de que Deus não é mais do que uma palavra oca. Bem, disse a senhora, é verdade que eu não aprendi essas coisas, mas desde que você já aprendeu, pode me dizer de onde veio este ovo? Naturalmente de uma galinha, foi a resposta. E de onde veio a galinha? Naturalmente de um ovo. Então indagou a senhora, permita-me perguntar, qual existiu primeiro, a galinha ou o ovo? A galinha, por certo, respondeu o jovem. Oh, então, a galinha existia antes do ovo? Oh, não, devia dizer que o ovo existia primeiro. Então, eu suponho que você quer dizer que o ovo existia antes da galinha. O moço vacilou. Bem, a senhora vê, isto é, naturalmente, bem, a galinha existiu primeiro. Muito bem, disse ela traço, quem criou a primeira galinha de que vieram todos os sucessivos ovos e galinhas? Que é que a senhora quer dizer com tudo isto? Perguntou ele. Simplesmente isto, replicou ela. Digo que aquele que criou o primeiro ovo ou a primeira galinha é aquele que criou o mundo. Você nem pode explicar, sem Deus, a existência de um ovo ou de uma galinha. E ainda quer que eu creia que você pode explicar, sem Deus, a existência do mundo inteiro. B. O argumento do desígnio. O desígnio e a formosura evidenciam-se no universo. Mas o desígnio e a formosura implicam um arquiteto. Portanto, o universo é a obra de um arquiteto dotado de inteligência suficiente para explicar sua obra. O grande relógio de Estrasburgo tem, além das funções normais de um relógio, uma combinação de luas e planetas que se movem, mostrando dias e meses com exatidão dos corpos celestes, com seus grupos de figuras que aparecem e desaparecem com regularidade igual ao soarem as horas no grande cronômetro. Declarar não ter havido um engenheiro que construiu o relógio, e que este objeto aconteceu, seria insultar a inteligência e a razão humana. É insensatez presumir que o universo aconteceu, ou, em linguagem científica, que procedeu do concurso fortuito dos átomos. Suponhamos que o livro O Peregrino fosse descrito da seguinte maneira. O autor tomou um vagão de tipos de imprensa e com paus atirou ao ar. Ao caírem no chão, natural e gradualmente se ajuntaram de maneira a formar a famosa história de Bunyan. O homem mais incrédulo diria, que absurdo. E a mesma coisa dizemos nós das suposições do ateísmo em relação à criação do universo. O exame de um relógio revela que ele leva os sinais de desígnio porque as diversas peças são reunidas com um propósito prévio. Elas são colocadas de tal modo que produzem movimentos e esses movimentos são regulados de tal maneira que marcam as horas. Disso inferimos duas coisas. Primeiramente, que o relógio teve alguém que o fez. E em segundo lugar, que o seu fabricante compreendeu a sua construção e o projetou com o propósito de marcar as horas. Da mesma maneira, observamos o desígnio e a operação de um plano no mundo e, naturalmente, concluímos que houve alguém que o fez e que sabiamente o preparou para o propósito ao qual está servindo.